Coelhada, Decadente 133, para celebrar o 106 e a vitória de ontem sobre o Vitória no Independência, mais 3 pontinhos, somando 6, terceiro lugar e rumo a Tóquio, é tudo que eu tenho a dizer. Não é isso, seu Alisson Fernandes? Dê seu boa noite, senhor que está de regresso, voltando depois de ter contraído o matrimônio, ter passado aí um belo período curtindo a vida e o novo status marital. Dê seu boa noite. É isso aí, boa noite. Agora eu sou um senhor, pai de família, me respeitem ainda mais, por favor. E tô de volta nessa bagaça aqui, tava com saudade. Acho justo. Seu Sérgio Tavares, dê seu boa noite. Boa noite, eu já vou começar falando o seguinte, se a gente for campeão brasileiro, eu infarto esse ano, viu? Muito bem, tá todo mundo com o pé no chão, pelo que eu tô vendo. Seu Corneta, dá seu boa noite. Boa noite, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Muito bem, tá sucinto, tá? Hoje não tem gritaria, não. Hoje eu tô calmo, sereno. Que isso, Não, eu tô meio Danone. Muito bem, é isso aí, galera. Os que já estão ali comentando, boa noite, bem-vindos. Bale Colatina, hoje tem formulário lá no site, viu, Marcos Graça? Pode votar por lá, porque a computação dos votos vai ser toda por lá. Hoje eu não faço aqui nos comentários, não, que dá trabalho demais. Muito bem. Olha o retorno, olha o retorno. Tá tendo retorno aí. Desse foi o melhor momento que eu tô assistindo. Pera, vou baixar o volume aqui. Não, beleza. Muito bem, senhoras e senhores. Lembrando também, já que vai lá dar um pulo no site, lembrem-se de dar uma olhada no programa Sócio Corneteiro, o nosso financiamento coletivo para manter essa bagaça em pé. Ontem já tivemos a distribuição da primeira recompensa do nosso programa de patronato. Olha! O sócio corneteiro. Sim, sim, sim, sim. O senhor Lucas Caetano foi lá receber o abraço bêbado do Sérgio Tavares, a que ele tinha direito. Senhor Lucas Caetano, que aí eu fui lá perguntar, foi aí, Lucas, tá feliz com a recompensa? Gostou? Como é que foi a experiência pra você? Ele me mandou só uma palavra no WhatsApp, deixa eu abrir aqui, eu não quero errar o que ele disse. O horário permite ele falar o que ele falou? Permite. Deixa aqui, só não quero me confundir, ele disse traumático. Então é isso, gente. Então, participe você também do Sócio Corneteiro. Tenha também uma experiência traumática, porque assim, quando somos desafiados é que a gente evolui. Então, o Decadente está nesse trabalho de fazer as pessoas se encontrarem e crescerem através de experiências traumáticas. E já que o Jairo não está aqui hoje, vou ter que citar uma belíssima frase do Jairo hoje no nosso grupo, que o Jair falou que esse tipo de crowdfunding costuma dar recompensas. O nosso é o único crowdfunding que dá castigo para quem participa, né? Decadentes inovando sempre. Muito bem, e é isso, gente. Completando 106 anos, com direito a fogos, com direito a uma bela festa, com direito a open bar. Vocês conseguiram beber cerveja lá? Com claro, direito a open sim, bar, muito bem. No Pardal, né? Muito bem. Mas, gente, é open bar. São 4 mil latinhas. Mas vocês queriam o quê? Vocês queriam que botasse 3 caminhão-pipa de Brahma lá do lado de fora? Não dá, né? De preferência, cara. Pelo menos de Heineken, né? Quem patrocina é a Brahma. Vai ser Brahma sempre. Isso aí, vamos manter o patrocínio. Se a Heineken quiser bancar, pagar o patrocíniozinho... Se o Sérgio sonha com um brasileiro, deixa eu sonhar pelo menos com a Heineken. Acho justo. Aí, é só querer, gente, é só querer. O bar mais tradicional de Brasília, que o maior revendedor da Ambev do Centro-Oeste, virou para Heineken. Com certeza rolou um patrocínio ali. Então é só fazer a mesma coisa no América, que a gente já é até verde. Eu acho que a Heineken pode rolar um patrocínio até pra gente já falamos umas 4 vezes dela aí. Também, inclusive. O nosso pode ser em espécie. Fala 3 vezes, aparece pra você, Heineken. Isso. Já manda lá pra cá do Sérgio, porque nós não vamos nem ver esse negócio mesmo. É isso, senhores. Então vamos falar da pelada. A América entra em campo ontem sem muitas surpresas, a não ser a estreia de Leandro Donizete, que já entrou no lugar que vinha sendo ocupado no Campeonato Brasileiro pelo Christian. E isso, Marquinhos, estreia de passagem. Também achei uma bela estreia, apesar da expulsão, claro que nos deixa a perigo ali, faltando 10 minutos pro fim de jogo, mas acontece, né, gente? É o que acontece com quem tá. Cara, deu vontade de gritar, o Dudu Pitbull voltou, cara. É tão bom ter um ser grosso no meio de campo, mata jogada, jogador, bandeirinha, mata tudo, cara, até a grama que pisa, cara. Isso, exatamente. É tão lindo, cara. E também tivemos Marquinhos no lugar do Luan, que estava sendo pedido aí por muita gente, inclusive esse que vos fala. Mas o América foi, conseguiu já o primeiro gol aos 9 minutos, depois marca de novo, remarca aos 34 do primeiro tempo. E aí o Vitória conseguiu equilibrar mais o jogo, teve mais no primeiro tempo, mais posse de bola, tentou o seu gol ainda no primeiro tempo, volta ao segundo tempo, o Vitória com um time mais ofensivo, mas apesar disso, o América mantendo aí sim mais posse de bola, eu acho pelo menos que com mais chances do que o próprio Vitória no jogo. Seu Alisson Fernandes, o senhor passou tanto tempo longe que eu esqueci que resumo é coisa sua. Agora que eu lembrei no meio do caminho. Então dá seu resumo do jogo. Nada, você foi muito bem aí. Eu vi o jogo dessa forma também. O América no primeiro tempo começando muito bem. Juntou o clima de festa que estava ali pelos, 100 anos, pelos 106 anos. A cerveja grátis. Estava a galera, via torcida muito atuante ontem. Cantando bastante, apoiando, mesmo a hora que o time tomou gol, chamou de novo e tal, e parece que aquele início ali, aquela empolgação de início tomou conta do time também, e o time foi pra cima, criou oportunidades, tava jogando bastante, do meio pra frente, com Serginho, Marquinhos e o Ailon, apesar de que o Ailon ontem não foi tão bem, mas isso deixa o time muito mais leve, muito mais solto, muito mais perigoso pro adversário. Então, isso funcionou ontem, Marquinhos estava inspirado. Marquinhos, eu sempre digo aqui, é um jogador que eu gosto de vê-lo no time, porque ele tenta. Tem noite que ele não acerta nada, tem noite que ele está inspirado. Ontem era a noite que ele estava inspirado, e muita coisa funcionou. Já na virada para o segundo tempo, a América deu uma pisada no freio, que o Anderson já explicou que é natural, apesar de deixar a gente, né, com o que resta de cabelo em pé, né, mas... o time deu uma pisada no freio, Vitória começou a gostar do jogo, mas foi uma pisada mais controlada, porque dessa vez o América conseguiu ter contra-ataques. Contra-ataques até perigosos, poderia ter matado o jogo. Uma chance do Serginho, que era só tocar para o Rafael Moura, que boa chance de ser gol. E aí perdemos. E depois, com a expulsão do Leandro Donizete, aí a coisa ficou um pouco mais dramática. Aquele finalzinho foi um pouco mais dramático do que deveria ser. Mas é Série A, então a gente também tem que ter um pouco de cuidado na hora de reclamar dessa queda no segundo tempo, porque são jogos muito mais difíceis do que os jogos que tivemos no ano passado. Vai ser natural que seja mais cascudo mesmo para vencer as partidas. Saiu um pouco do nosso domínio depois da expulsão do Leandro Donizete, mas foi uma vitória até certo ponto tranquila de um time que jogou realmente melhor do que o Vitória. Foi uma vitória merecida para o América, é o jogo que eu vi. Muito bem. Seu Sérgio Tavares, pensamentos iniciais. Eu vi mais ou menos isso também, mas eu vi, bom, não sei se é porque eu tava mais bêbado, mas eu vi menos sofrimento, eu vi mais um América controlando o jogo, podendo fazer 3, 4 gols. A gente teve um domínio muito mais amplo, mesmo quando o Vitória apostou um pouco mais, forçou mais depois do segundo gol e principalmente no finalzinho, igual o Alisson chamou atenção, né? A gente com 10 e tal. Mesmo ali, o Vitória não teve tanta força ofensiva assim. Ele controlou o jogo ali, tentou algumas chances, mas nada muito efetivo. Na maior parte do tempo, o América dominou o jogo todo e eu acho que se terminasse 4-0, igual aquela vitória que nós tivemos em 2015, não é isso? 2014, 2015. Seria normal, porque só o Serginho teve duas chances lindas, seria sensacional ele dar duas assistências e fazer dois gols. Mas, então eu acho que, apesar de ser Série A, ser jogo muito mais cascudo, tô concordando totalmente com o Alisson, nós jogamos melhor do que nós jogamos a Série B, eu acho. Muito bem. Seu Corneta, o que você ouviu da partida? Eu estava lá, realmente eu estava lá. Interessante. Eu vi o segundo gol, se não me engano. Ah, muito bem. Mas teve bom, teve foguete. Ah, legal, teve foguete. Pipoca, amendoim. Sim. Balão. Teve balão, tinha umas ervilhas, umas azeitonas distribuindo balão lá. Teve samba. Porra, velho, eu disse, não vi samba. Não, velho. O samba, eu acho que tava no segundo andar, né? Tava no... Ah, é? Ou a gente não, tava no VIP, né, cara? Portal 3. Portal 3? Ah, é porque assim, nós somos os lips, né, cara? Low e Portal de Pestle, né? A gente não fica lá em cima. Do lado, você entrou na entrada do Portão 3 ali, a gente vira pra direita pra ir ver o jogo lá mais pro meio. Ah, né? Muito bem. Na verdade, quem entrou na rodinha ontem foi o Vitória, do samba lá. Então deixa. Muito bem. Mas o jogo foi bom, assim, o pouco que eu consegui assistir, teve divertido. E assim, é surpreendente a gente ganhar duas seguidas em casa no Brasileiro Série A, né? Uhum. Lindo. É um trem assim, é rumo a Tóquio mesmo, cara. É, bom, alguém comentou aí, né? Na última participação nós demoramos 9 jogos para conquistar 6 pontos e agora nós já estamos com 3. Ah, o Jairo tinha feito um texto, devia ter revisto, mas não vi. Ah, uma continha que ele fez, como é que era? Era... Cada 6 jogos... 8 pontos. 8 pontos a cada 6 jogos, é isso? Então faltam 3. Para essa continha do Jairo, faltam 3 jogos, que são Vasco fora, Ceará fora e Botafogo dentro. E para a gente chegar nos 6, a gente precisaria arrancar 2 empatezinhos aí. Ah, muito bem. Eu também não vou falar que eu vi sofrimento, não vou discordar um pouquinho aí. Assim, a angústia maior foi após o primeiro gol do Vitória, estando com um jogador a menos. Né? Aí, naquela hora que você fala assim, não acredito que o América vai deixar essa, que a gente já viu isso acontecer antes. Mas o time soube se portar. Teve oportunidade para matar o jogo. Seria legal que o Serginho fizesse, seria. Mas se ele tivesse tido 3 assistências também, seria maravilhoso, porque um dos gols que ele erra era uma bola que ele tinha só que ter rolado pro He-Man, que tava entrando cheio, inteiro, de cara pro gol, pronto para bater aquela bola pra rede. E ali deve ter rolado aquele quero fazer o meu, né? Porque quero. Já tava 2-0, o cara pensa assim, tava 2-1. Tava 2-1, né? Mas ali eu acho que deve ter rolado aquele, quero fazer o meu, aí chutou. Ah, ele avançou desde o campo de defesa, é o famoso vou se consagrar, e tudo bem, entendeu, Serginho, e, primeiro sim, a gente já fala isso várias vezes, né, há certos momentos em que esse jogador do ataque precisa ser fominha, querer fazer o dele, querer buscar o gol, né, mas na situação, no mundo ideal, ele teria percebido que o companheiro estava vindo com muito mais... colocação de corpo, com muito mais inteiro na jogada, porque o Serginho vem carregando a bola lá de trás, o Rafael só acompanhando a corrida. Então o Rafael vem muito mais inteiro no lance para bater essa bola para gol, e é um momento em que, não precisou, felizmente, mas é um momento em que o time estava ali sobre um certo risco, sobre uma pressão do Vitória, tendo um jogador a menos. Né? Se sair o empate do Vitória, eu ia estar lamentando esse lance até ano que vem. Sim. Né? Então, assim. Mas a gente entende, tal. Tá, o cara quer fazer o dele também. Ninguém vai culpar o cara por isso. Mas era o momento, vou se consagrar. Mas, enfim, o importante é que vieram os 3 pontos. O América tá jogando muito bem. O América tá se portando muito bem em campo. Uma coisa que a gente. Dele, né? Como? Achou o estilo de jogo que a gente tem que jogar, né? A vocação. Pois é. Exato. Teve um momento em que a gente, nas finais do Mineiro, a gente foi. Acho que foi nas finais do Mineiro, que a gente se colocou a discutir aqui se o América deveria ou não mudar o estilo, como é que deveria ser esse estilo do América. E em vários momentos a gente criticou o recuo do América para ser pressionado e, quem sabe, buscar um contra-ataque, coisa que ele não conseguia fazer. E ao mesmo tempo a gente falou também aqui sobre ter o América propondo o jogo ou não. Eu acho que eu vi as duas situações desse jogo de ontem. Era isso que eu falava na época, vocês vão lembrar. Na dinâmica de um jogo de 90 minutos, dificilmente você vai conseguir impor o seu estilo de jogo os 90 minutos. Exato. E aí eu lembro que eu e o Ramon também, o finado Ramon, para os decadentes, defendíamos que a gente... Vivo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Finado só para os decadentes. Na verdade, não está nem finado não, viu, Ramon? Se um dia quiser vir participar com a gente aí, chega aí. Só não está querendo. Mas a gente dizia que em alguns momentos você vai ser um pouco mais pressionado pelo seu adversário e tal. Você tem que saber jogar em outras situações também. Ontem, o que me deixou feliz é que ontem, quando a gente... deu uma pisada no freio e o Vitória foi para cima, a gente teve contra-ataque perigoso. E era isso que faltava em algumas ocasiões. Haviam ocasiões que, quando o nosso jogo de propor a partida, de ter mais posse de bola, não funcionava, a gente ficava perdido. A gente precisa ter esse jogo de contra-ataque também. Isso. Ele pode não ser o nosso jogo principal, mas em alguns momentos ele vai ser importante na Série A. A minha leitura foi que no primeiro tempo a gente ficou mais nessa de dar espaço ao Vitória e tentar o contra-ataque, e foram duas jogadas em que a gente conseguiu fazer isso e anotou o tento. Mas no segundo tempo, eu vi o América propondo o jogo. No começo do segundo tempo, o América estava inteiro em cima do campo do Vitória, inteiro propondo o jogo em cima do Vitória. Era uma bola totalmente nossa. Então gostei muito do que eu vi ontem e não tenho o que dizer. Se ano passado foi bom, tô achando esse ano ainda melhor. Se vai ser o suficiente para ficar, aí são só mais 35 rodadas pra gente descobrir. Mas eu tô gostando muito do que eu tô vendo a América fazer em campo. Sérgio, você que tá quieto. É isso, a gente brinca aqui, sonhando, vou ter um infarte, né? Nós vamos rumo a Tóquio, não sei o que e tal. Mas o jogo do campeonato do América é se manter na Série A, né? Tem que lembrar isso sempre. Claro, a gente fica empolgando, porque a América, além de ganhar, ainda jogou bem, dominou e tal. Você fica empolgado, natural. Por isso que eu gostei muito, eu assisti a entrevista do Anderson ontem. Ele ficou o tempo inteiro, foram assim, quatro repórteres diferentes, cada um fazendo perguntas, mas todos tendendo para esse lado. Não, e aí? Ó, ganhou, tá jogando bem, e aí? Como, e agora, né? Ah, tá empolgado? Todas as vezes ele batendo lá na tecla, falando, ó, peraí, não é assim. Tem que lembrar, aí ele uma hora ainda chamou, tem que lembrar que em outros campeonatos já teve times liderando aí, e depois caíram e tal. Só lembrar de Santa Cruz. Um abraço, Santa Cruz. Né? Então é isso mesmo. Tem que ter calma, pé no chão. Nós vamos passar por problemas ainda. Sim. O campeonato é longo. Vai ter momentos que a gente vai vir aqui e vai falar, puta que pariu, perdemos esse jogo, não era jogo pra perder, é foda e tal. Mas tem que ter paciência e acreditar que as coisas estão funcionando, né? Eu acho que o trabalho está sendo feito. Esses dois anos quase que o Enzo estão aí é que trazem esse resultado. Não é aquela lógica de mudar, não, vamos tentar resolver, montar um time na baseada e tal. Isso não funciona. Principalmente para um time pequeno como a América. Tem que ir trabalhando mesmo. Graças a Deus está funcionando. Esse ano vai ser mágico. Tomara. É isso. Cornetas, quer adicionar alguma coisa? Não. Esse não, mesmo. Não? Então tá bom. Eu tô lembrando esse espaço no celular que ele estourou os gigas de espaço aqui. Ah, tá. Aí quando eu vou mandar muito pros outros, atestar a vida dos outros. Muito relevante. Então é isso, gente. O celular do Coneta tá sem espaço. O Alisson, quer puxar algum destaque? Eu queria falar aqui um pouco porque às vezes na Série B a gente costumava algumas partidas, né? A gente vencia e era muito também por fragilidade do adversário. Ontem, pelo menos na minha visão, então queria levantar esse debate com vocês. Boa. A gente não ganhou da baba do quiabo, não, bicho. Não. A gente ganhou de um Vitória que também provavelmente vai lutar ali da metade para baixo do campeonato, assim como a gente. Mas é um time que tem alguns talentos. O Neil tem um cara que incomoda demais dentro de campo. Ele é muito driblador, ele é muito bom jogador. E o Vitória tem outros destaques, tem um bom treinador, que é o Wagner Mancini, tem um time também acertadinho, tem lá suas falhas, o goleiro é bem confuso, bem esquisito, a defesa um pouco lenta também, na hora principalmente dos cruzamentos, mas a gente não ganhou de uma baba, e isso é o que é importante. Na época da Série B eu dizia isso, quando a gente conquista pontos, principalmente vitória, contra um time que não é bobo, é sensacional, porque esse time vai tirar pontos de outras equipes. Isso. Vitória é um time que muito provavelmente vai tirar pontos de outras equipes que vão lutar contra a gente. Então vencer uma equipe dessa é muito importante. Eu queria também que vocês falassem um pouco do adversário, o que vocês acharam do Vitória, que peso Vitória, que tanto que o Vitória valoriza essa nossa vitória. Sérgio, muito Vitória, né? Por que o time chama isso? Porque Vitória. Pois vitória. É só falar triunfo. Isso, o triunfo. Era o que eu queria ver aqui, porque eu queria ter um convidado conhecido como Vício hoje, mas não consegui nenhum torcedor do Leão da Barra. Não achei nenhum blog, nenhum podcast deles para convidar alguém. Mas é porque parece que lá na Bahia, os torcedores do Bahia chamam o Vitória de triunfo, não é isso? Não, de vice. É, Não. É de vice? É, não, é vice. É, ele é chamado de vice-tetória. Eu sei que vitória. Pois é, aí eu acho que eles falam triunfo pra não falar vitória. Quando o Bahia ganha, eles falam que o Bahia teve um triunfo, é isso? Então, beleza. Então, nosso triunfo de ontem. É isso que eu queria esclarecer. Mas vamos lá, Sérgio. Sobre o nosso triunfo, sobre o adversário. O que você diz aí? É, eu acho que o Vitória tá no mesmo patamar que o América. É, nesse começo, né, são três jogos, é muito pouco ainda para analisar, mas o Paraná e o Ceará estão um pouco abaixo. Paraná tá como o agente em 2016. O Ceará tá ali próximo também e tal. Já Vitória, Chapecoense, Sport, quem mais? É, assim, tem mais ninguém, não. Não, Bahia também. Bahia. Então, são times que estão ali, que são times que vão brigar. Se a gente continuar nessa campanha e tal, nós vamos brigar com esses times para a gente escapar e algum deles cair. É, então, é sensacional. É importantíssimo ter ganhado tanto do Sport quanto do Vitória, exatamente por isso. Porque são adversários diretos do América. Mas é jogo de 6 pontos, né? A gente brinca. Você ganhou os 3. Exatamente. Seu adversário direto ganhou os 3. Então, importantíssimo. Concordo com você, acho que é por aí também. Série A não tem baba do quiabo. Não tem, né? Talvez para outras equipes, nós que estamos brigando mais na parte de baixo da tabela, eles nos vejam como baba do quiabo. Mas ainda assim, não tem bobo na Série A. Não é uma Série B em que você vai ter eventualmente um Internacional, um Corinthians, um Atlético que caiu, e ao mesmo tempo você vai ter o cara que acabou de subir da C, que nem campo de treinamento tem, tá com salário atrasado há 5 meses, joga num terrão, né? A série B que a gente está mais acostumado a jogar, a gente tem uma discrepância muito grande entre o último e o primeiro. Discrepância não em termos financeiros, mas em termos do futebol que aquele time é capaz, não só de jogar, mas a forma como ele se prepara, as condições de treinamento que dá seus jogadores, né? O gap ali é muito maior. Na Série A, a gente pode virar e falar, porra, o América tá ganhando uma miséria, o América vai receber 10% do que recebe um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, mas ao mesmo tempo, se você for olhar estrutura por estrutura, o América tem um belo de um centro de treinamento, todo equipado, consegue empregar uma equipe técnica, não só o seu treinador, mas uma equipe técnica capaz de estudar e fazer futebol em alto nível, né? Então nós temos um gap financeiro muito grande, que é claro, ele influencia no resultado de campo também, mas nós já chegamos num nível na Série A em que todo mundo sabe fazer futebol profissionalmente, futebol de boa qualidade, né? Então não tem bobo, não tem baba do quiabo, não tem mesmo. Ganhar de Sport e Vitória, de novo, vou repetir o que o Sérgio falou, tá certíssimo, são 6 pontos, porque são aqueles times em que nós vamos ali ficar de olho de como é que estão se saindo no campeonato, é com eles que a gente está disputando esse campeonato. Teve um comentário do me fugiu o nome, mas o Caion, que tinha sido convidado aqui para participar como torcedor do Paraná no ano passado. Ele fez um comentário curioso, não sei se foi no Twitter ou no Facebook ontem, que foi assim, Paraná tá muito mal, né? Paraná não ganhou nenhuma dos 3, e falou assim, terceira rodada, e eu já tô fazendo conta para saber se é bom ou ruim o América ganhar do Vitória. Felizmente a gente não tá nessa ainda. E aliás, ele não tem nem que fazer conta, né? Quer dizer, no caso, para ele, como ele tá fora do jogo, são 2 times que ele vê como times que estão brigando para ele, com ele também, contra o descenso. A gente tem que ganhar dessa gente, desses caras. A gente tem que, assim, se a gente beliscar um pontinho lá em São Januário semana que vem, porra, massa. Mas se a gente beliscar um pontinho, o mesmo um pontinho, lá em Fortaleza, no outro final de semana, é muito melhor. Mais importante. É muito mais importante, né? Então, assim, cada ponto é importante. Quanto mais a gente puder acumular, melhor. Mas vão ter certas partidas que são qualificadas pra gente nesse campeonato. No campeonato que a gente tá fazendo. E aí é isso que o Alisson falou, que assim, se por um lado não tem baba do quiabo, não tem time fácil, mas do esporte, a gente ganhou muito no erro do esporte. Já contra o Vitória, não. No Vitória, a gente ganhou muito mais por mérito nosso. Claro que acertar no erro do esporte também é mérito do América. Mas, assim, foi muito mais uma construção de vitória, de triunfo do América, do que erros do adversário que não foram. O Vitória não jogou mal, né? Se for olhar o jogo, o Vitória não jogou mal. Agora, uma coisa interessante que eu ouvi outro dia, Henrique, o Sérgio, que ouve mais entrevistas do Enderson, talvez saiba me dizer que eu tô na dúvida se foi o Enderson, ou acho que pode ter sido o Mano Menezes também que falou, um negócio que eu achei interessante. Ele falou que não trabalha com essas mini-metas. Por quê? Porque se ele passa isso para os jogadores, passa isso para o grupo de trabalho, por exemplo, assim, a cada 10 pontos nós temos que conquistar 5. Ele disse que aí se você vence os dois primeiros, no terceiro jogo costuma o grupo já não ter, de repente, tanta motivação, porque já cumpriu aquela mini-meta e tal. Então, principalmente nesse ponto agora, ganhamos duas de três, estamos muito bem. Se a gente tivesse na meta do Jairo, por exemplo, que pro ponto de vista do Jairo é certíssimo, pra gente analisar é certíssimo, mas isso dentro do grupo ou com o treinador referendando isso, pode ser um negócio preocupante, porque às vezes você deixa de vencer outros jogos que podem ser importantes também. A meta pra mim em campeonato de Série A, em campeonato de pontos corridos, é próximo jogo a gente tem que tentar vencer. Próximo jogo a gente tem que tentar vencer ou pelo menos somar um ponto. Tem que ser assim, todo jogo. Porque essa boa fase de agora, citamos agora há pouco o Santa Cruz, isso daqui um tempo passa. Em um campeonato de 38 partidas é muito difícil. Você pega o Corinthians, que foi o campeão ano passado, o Corinthians voou no primeiro turno. Segundo turno teve um momento em que o Corinthians teve uma queda grande, que até começou-se a veicular a possibilidade de outros times tomarem aquele título ali do Corinthians. Então, na hora que tá jogando bem, na hora que tá igual a América tá agora, é a hora de voar e somar ponto. Onde tiver que ser, do jeito que tiver que ser. Porque nós vamos perder 5 partidas seguidas. Vamos. Esse momento vai acontecer em que o América vai ter 5 derrotas seguidas. Então, é hora de ter a gordura, né? De formar essa gordura é agora mesmo. Acho que é por aí. Deixa eu ler uns comentários aqui. Alguém tem alguma coisa que queira puxar ainda nesse assunto? Pode ler nos comentários, a gente vai. Melhorou a memória aí, corneta? Não, ainda não. Eu vou pegar um Danone. Dá licença, gente. Tá. Volta em 2 minutos. Tenta deletar pornografia. Já deletei. Nossa, virou um iPhone 10 no meu telefone agora. Pera aí, já volto. Gente, vamos lá. O Zé Alves Aguiar aqui, já dando um alô dele, Saulo Tarcio, Coelho, Marcos Grassi, Bale Colatina dele, o Marcos, tem que votar lá no formulário, hein? decadentes.com.br, votem lá, quem não votou ainda dá tempo. O Adolfo dando um salve, com a formação raiz, verdade, faltou Ramon aqui, né? Mas enfim, da atual é a raiz. O Marcos Grassi já votou pelo formulário, muito bem, tá comentando aqui, fazendo campanha, boca de urna, seu Marcos Grassi, que horrível. Cadê Ramon? Ramon, gente, Ramon não tá afim de fazer mais, cansou, tá ocupado, tá com outras coisas na vida, então por isso que ele não tem participado. Mas como ontem, o Alisson falou... Ontem eu procurei o Ramon lá no pagode do Independência. Voltemos! Mas não encontrei Ramon lá, viu? Não tava no pagode? Não consegui entender por quê, mas não tava. Eu e Coneta encontramos com o Ramon lá, ué. Mas no pagode, não? Mas no pagode? No pagode diferente. Ah, é. Não, no pagode não, foi lá fora, é verdade. Muito bem. E é isso, de quem quiser, tá de volta. Seu Saulo, parabéns, Coelho, e com direito à vitória, triunfo, viu, Saulo? O Marcos Neto, salve, salve, Adolfo. A América controlou o jogo inteiro, mesmo após a expulsão, sofreu com controle, isso aí. Zé Alves entrou, Chacal, Tropa Metal, Headbanger, motociclista. A América está de parabéns. Continuar assim, vamos classificar para a Libertadores. É isso aí, vamos continuar, vamos conquistar... classificar para Libertadores. Eu já estava até conversando com um amigo meu ano que vem, que acho que nós vamos ter que vender os carros para poder viajar o ano que vem com a América pela América. Thales Costa, dei uma olhada no balanço financeiro do site do América. Me preocupou um pouco. Tivemos um déficit de mais de 5 milhões e nossa dívida não é tão pequena, ao contrário do que disse o Alencar. O Thales, nós podemos... Vou pular seu comentário agora, mas vocês me lembrem da gente voltar, que a gente pode falar do financeiro do América, acho válido. Adolfo. Aí nos comentários. O Jair entrou agora. Tava lá nos comentários, tem 359 comentários. Resolveu aparecer, Flor? Dá sua boa noite. Tá caindo. É a segunda vez que ele entra. Ah, é? Ah, então tá. É. Na hora. Firma o pé aí, Jair. É, vamos lá. Adolfo, Serginho está no Bola de Prata da ESPN após 3 rodadas. Muito bem. O que é o Bola de Prata da ESPN? Que eu que não assisto a ESPN. É uma seleção por nota. É, não sei se jornalistas dão nota, não sei como funciona, mas é por nota. Aí o jogador tem uma média de nota e aí os principais por cada posição, eles fazem uma seleção, né, no final do ano. E aí os principais de cada posição vão lá. O Serginho, pelas 3 primeiras rodadas, muito provavelmente deve estar como meia do campeonato, porque fez 3 boas rodadas. Vamos falar um pouquinho sobre ele, depois você continua com os outros comentários aí? Ah, acho que pode, o resto tá tudo falando de dinheiro, não é isso? É, porque eu acho que cabe, o Serginho é um cara que tá merecendo que a gente gaste aí uns 3, 5 minutinhos do programa com ele, porque o bicho tá jogando bola, e aí eu quero aqui, eu adoro falar que tostei minha língua, e ele tá queimando minha língua bonito, porque quando ele veio, o América tava naquela busca ali pelo camisa 10, né, que acaba que tá até hoje, e é a posição mais difícil para conseguir contratar no futebol brasileiro. E vários outros nomes foram especulados. Eu lembro de um moleque do Vasco que vinha jogando mais lá no Vasco, e a torcida do Vasco gostava bastante. E aí, do nada, apareceu o Serginho, que nem teve o nome veiculado e tal, e o América foi lá buscar o Serginho. E aí, muito mérito do Enderson, muito mérito do Drubis, que o Enderson parece que já tinha trabalhado com ele antes e apostou no menino. O menino era lá terceiro reserva do Santos, estava desacreditado lá. E veio para cá, acho que pela expectativa que eu tava também, da gente contratar um camisa 10 mais experimentado, naquele momento eu me decepcionei bastante. Aí você já joga toda a sua frustração em cima de um cara que nem jogou ainda, né? Desrespeitei a regra dos 5 jogos do Sérgio. Ele fez um Campeonato Mineiro para mim bem legal, não foi grande destaque, mas... sempre me agradou o tanto que ele corre, o tanto que ele é aplicado, o tanto que ele e principalmente por ele ter entrado no lugar do Renan Oliveira, né, o tanto que ele é alerta no jogo, ele é o tempo inteiro, ele tá ligado na partida, e isso pra gente que vinha com o Renan Oliveira aí há muito tempo, até assustou, né? Mas, e nesse início brasileiro, junto com essa parte dele ser ligado e competitivo o tempo inteiro, tá aparecendo o talento dele. O talento para dar passes, o talento para finalizar, o talento para participar de jogadas que resultam em gol. Não só para ser aquele cara que luta pela posse da bola o tempo inteiro e que tem velocidade, mas aquele cara que tem a inteligência de colocar a bola onde precisa no momento certo. Então, Serginho, para mim, desse início, é a grata surpresa do América. Tomara que esse Campeonato Mineiro tenha sido o momento para ele se ambientar com o grupo, para ele pegar o esquema de jogo do América, se entrosar com os companheiros, e que nesse Campeonato Brasileiro a gente consiga colher os frutos disso aí. Eu estou muito satisfeito com o início dele até agora, espero que ele continue assim, e se a gente tivesse hoje a certeza de que o Serginho teria essa regularidade aí nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente podia até parar essa busca por um novo camisa 10. É claro que é difícil, não estou aqui querendo me empolgar, mas o que ele jogou nessas 3 partidas é o suficiente que a gente precisa para um camisa 10. De acordo. Serjão? Concordo plenamente também. Eu não fiquei com essa expectativa alta com ele, eu fiquei com o Matheus Salles. E aí o Matheus Salles não correspondeu tão bem. O Serginho não sabia muito bem o que pensar, não conhecia e tal, então não criei grande expectativa, mas também não tive isso. Mas eu concordo com você, ele tá julgando o que a gente precisa de um camisa 10. Concordo, ele tá julgando o que ele precisa, mas ele ainda é um menino novo e, como tal, provavelmente ele também vai oscilar, né? É aquele negócio. Ninguém aqui tava insatisfeito com o Zé Ricardo e com o Christian, tava? Não. Mas chegar o Donizete foi bom, não foi? Foi. Verdade. Pois é. Então, assim, que bom que o Serginho. Não tenho nada a reclamar. Pra mim, é titular, à frente do Rui, né? Acho que ele já conquistou esse pedaço de chão lá. E tá jogando muita bola, gente. Não tem. A dedicação ele já mostrou, é o que o Alisson falou, a dedicação que ele mostra foi o que me conquistou no primeiro momento, a gente vê esse jogador que luta, que tá em cima, que tá, não tem jogada perdida, é esse cara que a gente quer sempre, né? E fora isso, qualidade nos cruzamentos, no passe, pô, botou a cabeça na cabeça do a bola na cabeça do Rafael Moura. E de direita, né? Com a mão, bicho. É, não, tem nem o que falar. Cruzamento espetacular o que ele fez. E aí, com essa bola boa, o He-Man fez o que ele soube fazer. Sempre soube fazer, né? A bola chegou redondinha e ele só colocou pra dentro. Então, muito provavelmente vai ser o nosso bala de hoje, né? Não vou me adiantar aqui, não. Mas é bem provável que tenha sido a atuação que mais encheu os olhos de toda a torcida americana ontem. Quer falar do Serginho, Corneta? É o camisa 10 da América, né? É isso mesmo. Gente, vou te contar o que aconteceu. Eu tô trabalhando tanto que ontem eu fui pro jogo num estado assim, vou zoar o plantão. O problema é que eu fiz bem demais. Sim. Eu esqueci só um detalhe. Sim. De ver o jogo. Tá. Mas acontece. Mas tava lá. Eu acontece. A chamada lá. Isso, o importante é a presença. Tava lá. Eu vi o gol, o segundo gol. Mas tem gente tá jogando bacana mesmo. Eu vi nos melhores momentos aqui. Jogou bem. Donizete jogou bem também. Também. Não está à altura do nosso eterno camisa 5, mas um dia ele chega lá. Muito bem. Nosso eterno camisa 5, Dudu. Devia ser nosso camisa 10 eterno. Vou tentar a camisa, né? Exatamente. Não, o Donizete chega lá. Ele vai remar mais um pouquinho, mas quem sabe, né? Muito bem. Leio mais comentários ou algum outro destaque que vocês querem puxar? A gente falou da festa, vai nos comentários. Pode ir nos comentários, mas o outro cara que acho que merece um comentário individual aí é o Leandro Donizete, né? Que o Corneta puxou aí. Eu tava esperando que ele tivesse mais dificuldades pelo tempo que ele tá parado. Leandro Donizete tá sem pegar talvez sem pegar uma sequência de dois jogos, assim, ele deve estar há 2 anos, bicho. Porque desde que ele foi pro Santos, ele não joga. E no último ano ele não jogou praticamente nada. Esse ano ele entrou, acho que 5 minutos de uma partida. A semifinal contra o Palmeiras, se eu não tô enganado. Então eu esperava que ele fosse ter muita dificuldade de ritmo de jogo, dificuldade, e até porque a idade, né, já pesa um pouquinho. E eu não vi tanto isso. Vi pouco. E isso me deixou feliz. Eu acho até que os dois cartões, ele já tem um estilo meio butineiro, todo mundo conhece o Leandro Donizete. Então ele é um jogador de fazer muita falta mesmo, ele não alivia quando vai disputar uma bola. Mas para mim, nos dois lances, teve um pouco de falta de tempo de jogo, falta de ritmo de jogo. E aí ele deu o carrinho em bolas que ele achava que dava para alcançar e acabou pegando a perna do adversário. Então, eu não me preocupei muito com a expulsão dele, não, porque para mim tem um pouco desse ritmo. É ruim, é ruim porque ele sendo expulso, no próximo jogo ele já não joga, então já dificulta pegar esse ritmo. Era legal que ele tivesse uma sequência aí de umas 3-4 partidas. Mas me deixou muito feliz por causa disso aí que o Corneta falou bem. A gente volta a ter um cara ali no meio do campo para ser o dono da partida. Um cara também para peitar juiz, um cara também para conseguir peitar um adversário. E aí o recadinho pro Thales, um cara que consegue fazer isso, mas que joga bola, ao contrário do Luan, que faz isso, mas faz praticamente só isso. Então, o Leandro Donizete, achei uma grata surpresa, fiquei bem... Tá fininho, não tá aqueles caras de 35 anos que vem aqui com a pança danada, não tá. Tá fininho, tá correndo, vai dar uma experiência ali para aquele meio de campo. Eu acho que o América acertou bastante na contratação e torcer para ele ter uma sequência de jogos para conseguir entrar no ritmo aí, eu acho que vai ser bastante útil. É isso aí. O último jogo que ele ficou os 90 minutos dentro de campo, segundo disseram lá na transmissão, foi em setembro do ano passado. Então, assim, realmente está totalmente sem ritmo o Leandro Donizete. Tomara que ele reencontre. Também gostei muito da atuação dele. Acho que foi uma boa adição pro time. São 35 anos de idade, não é menino, mas corre atrás ainda, dá combate. Teve jogadas até anteriores, talvez ele já devesse ter levado cartão amarelo, mas o menor dos problemas foi a expulsão. Isso aí, eu acho que com o tempo ele consegue, é o ajuste fino que falta para ele ficar um tempo mais no time, pegar de novo essa cancha de estar jogando todo turno de jogo. Mas aí é que tá, né? A felicidade, se a gente tá falando, e eu não discordo, de que o América ainda vai passar por um mau momento nesse Brasileirão, muito dessas quedas de produção como a gente citou aqui o Santa Cruz, por exemplo, é a falta de peças de reposição, não é isso? E a impressão que me está dando é de que, para além do elenco que a gente tem em campo, se precisar, nós temos peça de reposição também. A única posição que ainda estou assim, não estou absolutamente seguro, são os dois da defesa. Porque o restante, na eventualidade de faltar aqui por uma, nem digo lesão, mas uma suspensão por cartões, etc e tal, sai o Donizete agora, nós temos Zé Ricardo e Christian para entrar. Né? Se sai gente na frente, a gente tem quem repor. Meio campo, nós estamos tendo quem repor, tem Rui ali e tal. No gol, nós conseguimos achar um terceiro goleiro, que é genial. Então, assim, a expectativa para esse ano realmente está nas alturas, viu? Eu não podia estar mais inchado, não. Muito bem. Os comentários, como vocês notaram, basicamente falam da situação financeira e tal, que não é grave não, viu, gente? Ô, Jair, conseguiu firmar? Foi só falar em dinheiro, olha lá. Fala em parece dinheiro. Que sim, parece que sim. Bicho. É só falar em dinheiro. Uai, balançou as notinhas, a gente aparece, né? Então pronto. Então eu vou passar aqui pela sua... as cinco laudas que o senhor escreveu aqui nos comentários antes de vir participar desse programa. E aí a gente entra nesse assunto, então. Começando pelo Thales Costa, relendo aqui o que eu já tinha lido antes, dei uma olhada no balanço financeiro do site do América e me preocupou um pouco, pois tivemos o déficit de mais de 5 milhões e nossa dívida não é tão pequena, ao contrário do que disse o Alencar. Aí começa o Jairo. Thales, nossa dívida está em 50 milhões, sendo 32 dívidas fiscais que entraram no Profute. Então nossa dívida não é pequena, mas é muito bem gerenciável, é isso, Thales? Ô, Jairo? É, isso mesmo. Assim, 32 milhões, você pega a dívida, por exemplo, do Atlético e do Cruzeiro, é um negócio absurdo em função do que eles faturam anualmente, né? Uhum. Então você pega faturamento anual de Cruzeiro e Atlético na casa de 170, 180 milhões. Uhum. Mas a dívida deles está em 600, 800 milhões. Então, é um negócio absurdo. A dívida do América é de 50, mas 32 são dívida fiscal que está no Profute. Então, em teoria, a gente tem acesso a juro baixo e assim, não é algo que afeta fluxo de caixa do América, né? E uma esse coisa tipo... que esse mesmo balanço mostrou é que o América tem sido rigorosamente correto. Sim, talvez um dos poucos. Em cumprir um dos poucos times, mas poucos de contar na mão, né? Numa mão só. Sim, sim. Que estão cumprindo à risca todas as exigências do Profute. Sim, então assim, eu acho que 18 milhões, eu até usei o termo aí que é alavancagem, né? É normal, você tem numa grande empresa, uhum. você ter parte do faturamento dela anual, ter como dívida, faz parte, você está, na verdade, dividindo o risco com outras empresas, né? Uhum. Você está dividindo o risco do negócio com outras empresas. Então, assim, 18 milhões em um contexto de faturamento de 40 a 50 milhões, como é o caso do América, eu não acho nada preocupante, não. Não acho nada assustador, não. E muito, quando você pega outros times aí no Brasil, fora até de Minas, é muito assustador as dívidas que o pessoal tem. É muito assustador mesmo. Uhum. É coisa que, assim, o cara tem 4, 5 vezes o faturamento anual dos caras como dívida. Então, isso é absurdo. Não vejo, a dívida do América tá muito gerenciável. Mesmo se você ficar, você está falando de 4 ou 5 vezes, mesmo que a gente incluísse os 32 do Profute, a gente está falando de 100%, que é a arrecadação anual do América. E pode dar um pitaco também na situação? Outra coisa, ô Thales, o bacana do América, você sendo sócio torcedor, você pode comparecer nas reuniões de prestação de conta, lá eles explicam direitinho como funciona, cara, é bem transparente, assim... É igual o que o Jário tá falando, o povo explica com gráfico direitinho. Então, na próxima que tiver reunião lá, você pode comparecer sendo sócio torcedor. Que eu sei que você, no caso, é. Não só você, quanto todos os sócios. Uhum. Tem uns salgadinhos, ô Corneta? Tem a coxinha da Hélida, sensacional, cara. E tem o Kibbe Alecar, que não... Recomendo. Muito bem. Paraná, o Thales agradece as explicações do Jairo, mas pense no ano passado, tivemos muita receita de venda de jogador e mesmo assim tivemos um déficit. Imagina se não tivéssemos recebido nada. Mas isso também tem uma jogada fiscal também, assume prejuízo para não gerar imposto. Tem essa parte. Sobra também de superávit pro outro ano. Tem a parte contábil também que eu não vou saber explicar, mas que existe. Também, corneta é cultura. Aí tem essa parte contábil também que a América usa de acordo com a lei, permite, para não ter que pagar muito imposto de renda. Então tem tudo a questão comercial também. Não é bem isso que você está vendo, o número real. Uhum. Muito bem. O Jairo comenta que houve superávit em 2016 de quase 7 milhões, que pagou o déficit do ano passado. Na verdade, o superávit de 2016, eles já falaram que ficou para pagar o déficit de 2015, né, Jairo? Não foi nem do ano passado. O desse ano vai pagar o do ano passado. Mas na verdade, na demonstração contábil, eles começaram 2017 com superávit. Ah, tá. Eles começaram com dinheiro em caixa, então eu não sei qual foi a arte, não. Eu sei que no final das contas, a gente determinou o ano com um pequeno superávit, michuruca lá, de alguns milhares lá, mas... Não sei, como o Corneta falou, pode ser algum artifício contábil. Uhum. Mas que assim, que a gente já começou o ano com dinheiro em caixa, começamos. E bateu, assim, a gente começou o ano meio que zerado. Isso. Ah, o Jairo comentando aqui que 2016 puxaram o freio de mão, quando viram que a queda era iminente, né? E eu acho que de comentário financeiro, deixa eu ver, acho que é isso. Aqui, ó, o Thales tem o último aqui. Saiu um estudo detalhado no Super Esportes das dívidas do América e de outros times de BH. Bem interessante. Ô, Thales, com certeza é bem interessante, mas aqui aí eu vou te falar como comunicador, tá? A parte contábil mesmo, eu entendo lufas. Então, eu quando vejo aquilo lá, eu só corro com meus amigos que entendem o assunto e pergunto. O que que eu acho, tá? Primeiro, muito cuidado com o que você vê na imprensa. Mas muito cuidado mesmo. Mas mesmo, tá? Só para você ter uma ideia, eu não posso contar esse caso aqui, não. Mas acredita em mim. Não posso, é grave. Acredita em mim quando eu te digo que jornalista, comunicador em geral, não sabe fazer conta, tá? Então, assim, quando o Super Esportes, ou qualquer outro veículo, não é só porque é o Super Esportes, não, a Globo, um veículo que você imaginar, solta um negócio desse aí, vai por mim. Vai ser absolutamente raro o caso em que eles pegam algum especialista no assunto para fazer uma análise detalhada dessa papelada toda que eles estão pegando e soltar isso aí. Eles vão pegar o quê? Eles pegam highlights, é um jornalista pegando highlights do que ele pegou do balanço, sem necessariamente entender do que aquilo ali se trata, e aquilo ali dá notícia e aquilo ali ele joga. Ele está jogando o número na matéria dele. Ele não está fazendo uma análise crítica elaborada em cima desse balancete. Então, assim, eu acho que a sua preocupação é absolutamente válida. E todo americano deve acreditar nisso também. A gente já viu o América na década de 80, em situação periclitante que nós já passamos. Principalmente, né, acho que a mais grave delas foi na década de 80. Então, a gente sabe... mais do que o que nós já passamos, a gente está vendo agora o que está passando a Portuguesa, que está para fechar. Saiu também essa semana o balanço do Curitiba, e no balanço do Curitiba, eu não sei se foi o Conselho Fiscal ou a auditoria independente contratada por eles, dá um parecer negativo à forma como a coisa está sendo tocada no Curitiba. Então, estar alerta é sempre importante. A gente só precisa tomar cuidado, principalmente com informação vindo da imprensa, porque se a gente fala que a imprensa não gosta do América, e em muitos casos isso é verdade, não é só... Também não interessa eles falar bem da América e botar os outros dois na realidade deles. É que é verdade que os outros estão fodidos também, né? Muito, tem tipo o processo da FIFA aí, vai estourar daqui a pouco. O vai estourar é que eu já não sei, eu fico esperando pagar pra ver, viu, Corneta? Porque a gente sabe que malabarismo esse povo sabe fazer também. Mas que a coisa não tá boa nos outros, eles ficam fudendo a gente pra parecer pelo menos pior que a verdade. Exatamente. Então é isso. O que a gente tem que tirar dali é acreditar que o trabalho que tá sendo na América tá sendo bem feito. E eu acho que a América tem provado isso. O América tem sido, nas suas ações, num geral, cada vez mais profissional, cada vez mais qualificado. E tá lá, tem o conselho financeiro que acompanha, que vai assinar esse parecer junto, o balanço junto com o seu parecer e a auditoria externa. Então, vamos ficar de olho, vamos, mas é o mais importante, vamos tomar cuidado com a informação não qualificada. Esse é o grande risco. É uma coisa engraçada, eu sempre achei que a austeridade do América com dívida, com todos esses programas do governo, falei, cara, isso nunca vai fluir, porque os caras nunca vão pagar a dívida deles e a gente vai sempre ser mais real que o rei. Mas parece que o que está rolando, parece que está fazendo um pouco de efeito isso. Uhum. Parece que pela primeira vez a gente chega numa Série A com a casa arrumada e todo mundo com a casa desarrumada. Ô Jairo, mas nesse ponto aí, eu tenho percebido, posso ser um pouco inocente, mas eu também não entendo nada, tô na turma do Henrique aí, mas... Jornalista. Mas a gente é mais ou menos da mesma época, e vocês vão lembrar muito bem, lá pros anos 90, ou eu era muito pouco informado sobre isso, ô bicho, você não ouvia nenhum time falar assim, ah, esse ano a gente vai ter um orçamento de 50 milhões para gastar com futebol e tal. Era um negócio totalmente desorganizado. Os clubes traziam jogadores de fora pagando salários absurdos e tal. Hoje ainda se paga salário. Era a Parmalat que você está falando, né? É, mas não, mas o Palmeiras fazia isso, né? Mas era também uma loucura. Você não via ninguém pensando assim, o básico, né, de economia, que é se eu ganho tanto, eu tenho que gastar isso ou pelo menos menos que isso para eu ter um pouquinho de caixa e tal. Não tinha, eu pelo menos não percebia. E hoje é muito mais comum, não que todos os clubes trabalham direitinho, a gente tá vendo aí o exemplo do Coritiba, a Portuguesa, que só fez cagada, e aí a Portuguesa tem outras coisas envolvidas também, né? Uhum. Mas percebe-se um pouco mais nos clubes, pelo menos, tipo assim, que todo mundo sabe o jeito certo de fazer. Todo mundo sabe que tem que ter o dinheiro ali separadinho para o marketing, tem que ter o dinheiro separadinho para administração do clube, tem que ter o dinheiro separadinho, e tem que ter o dinheiro para o futebol. Aquele dinheiro do futebol, se você contratou já tais jogadores, a sua folha salarial já está em tanto, você já tem só isso aqui para gastar. Todo mundo sabe fazer. E quando não faz, é porque é ali algo estranho. Todo mundo estranho. Jogou LFUT. Isso. Ou tem algo estranho por trás, né, que não vou entrar no mérito. A última administração, por exemplo, do Cruzeiro, parece que deixou algumas dívidas. Mas eu vejo não só o América, mas eu vejo os clubes como um todo. É claro que sempre vai haver exceção, mas eu vejo os clubes como um todo um pouco mais corretos nisso aí. Transparência, o papel da transparência é essa, né? Permitir esse tipo de cobrança. A gente tem históricos, exemplos históricos de impunidade, né? De que as regras, talvez ao final, são dobradas para livrar alguém de que não cumpriu as condições a que se propôs cumprir. Né? Então a gente sabe disso, mas essas regras são dobradas para aqueles que estão em condições de pleitear. Condições de pleitear não é bem a palavra, mas enfim, esses interesses que são defendidos são para quem tem força política ou econômica para defendê-los. E não é exatamente o nosso caso. Então, se a gente não andar na linha, se a gente desviar do caminho e precisar de um exemplo, a gente acaba sendo esse exemplo. Então as regras estão todas aí. Quebra o América, quebra. Isso. O Paraná quebra, mas o Flamengo e o Corinthians não quebram. Não vai quebrar. Verdade é essa. Tem. Como fora não, do futebol a gente vê isso também. Não quebram, Jairo, concordo com você. Flamengo e Corinthians não quebram, não deixam eles quebrarem. Mas eles também já perceberam, e o futebol como um todo já percebeu, que se não andar na linha... se não cumprir com suas obrigações, principalmente com jogadores, comissão técnica, você também não ganha nada. Você não quebra, mas não ganha. Na década de 90, lá que a gente estava falando, era raro você pegar um clube que pagava todo mês bonitinho, mas era muito raro. Eu lembro que 4, 5 meses de salário era comum, salário atrasado. Comum. Hoje em dia, se você ficar com 2, 3 meses de salário atrasado, você não ganha campeonato nenhum. E todos os presidentes sabem disso. Eu vi uma entrevista outro dia do presidente do Corinthians e ele estava dando umas descascadas de leve no Palmeiras, porque ele estava falando que o jeito de trabalhar do Palmeiras é contratar um jogador. O Palmeiras parece que fez uma proposta pro... Como é que chama aquele que está na China, que jogou no Cruzeiro aqui? Ricardo Goulart. Uhum. Ricardo Goulart. Parece que para pagar 1,5 milhão por mês e 50 mil reais, além disso, 50 mil reais por jogo. E aí o presidente do Corinthians falou, e lá os grandes entendidos, ele foi irônico, os grandes entendidos do Palmeiras acham que vão ganhar alguma coisa desse jeito, pagando um caminhão de dinheiro desse para um cara, com outros ganhando muito menos. Não é assim que se faz futebol hoje em dia. Então, os clubes, acho que nem é porque nem é que estão andando mais na linha porque são bonzinhos e tal, não é isso não. É porque perceberam que isso reflete dentro de campo. Você ser organizado fora de campo, você pagar em dia, você ter um clube que consegue ter crédito, que consegue ter uma boa imagem, que cumpre com seus objetivos financeiros, isso reflete lá dentro do campo. Isso aí é o que o pessoal fala assim, eu vou para tal, eu vou para a América porque lá tem um bom clima. É claro que pagar em dia tem tudo a ver com o tal do clima. Não é só porque o professor é gente boa, porque o não sei o que. Não, tem a ver com isso, tem a ver com seriedade, tem a ver com cumprir contrato, entendeu? Então, eu acho que isso, eu concordo com você. Eu acho que o América, a gente tá num ponto que a gente nunca teve antes. A gente tem tem muitos anos que a gente tem feito aí uma austeridade, não só financeira, mas também no departamento de futebol, que permite que a gente faça isso hoje em dia. Quando é assim, o Henrique mutou o microfone dele. É exatamente o que tinha acontecido. Eu tô aqui falando, tô aqui falando e tal. O Henrique mutou, falei, putz, grilo. Valeu, hein? Valeu. O que mais nós tivemos aqui, ó? O Ivan Michel comentando que Vitória por causa de um bairro de Salvador. O Adolfo, no meu campeonato, por enquanto, estamos disputando o título. É isso aí, Adolfo. E se você for olhar, mesmo para quem diz que a gente disputa na parte baixa da tabela, entre aqueles que nós estamos em disputa, nós estamos com o título na mão, né? Marcos Neto, hoje sem comentários, passei o dia todo em uma ressaca da porra. Beba menos. Até o dando boa noite. Continue bebendo. Também. Achamos o que bebeu as 4 mil latinhas. E achamos. Zé Alves Aguiar, semana toda América ótima, 106 anos, 3 vitórias do feminino na Copa BH numa semana só, jogou 3 vezes, e uma no Brasileiro, não jogou 4 vezes na semana não, é a terceira vitória, será, Zé Alves? Enfim, mas teve, né, na quarta-feira passada, o time feminino foi a Duque de Caxias, e lá ganhou do Duque de Caxias por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro, Série A2. E teve a vitória contra o Napoli de 19-0 pela Copa BH. É isso aí, esse é o feminino. A Maria Eduarda foi convocada para a seleção feminina sub-17 do Brasil, jogadora do Coelhão, então tá lá, mais uma convocada. E no sub-17 masculino, Zé Alves também está dando aqui a notícia, vai fazer jogos em 2 torneios na Holanda em junho. Então você, decadente, que estiver aí em terras holandesas, vá assistir o Coelhinho. Do Coelhãozinho. E ontem tivemos a estreia frente à sua torcida do América Locomotiva, fazendo o segundo jogo da fase de classificação do Campeonato Mineiro de futebol americano. Teve o jogo lá no Sesc Venda Nova, festa bonita, bandeiras, food truck, um sol de rachar, e o Locomotiva fez só 75-0 frente ao Paraíso Miners. Isso já classifica o time, já garante o time nos playoffs, sendo que o placar largo assim pode dar a condição do Locomotiva ficar de folga durante uma semana. Os dois primeiros colocados vão ter um jogo de folga, vão ter uma semana de folga antes do início dos playoffs. O primeiro colocado já fez as 2 partidas, é o Galo Futebol Americano. O Locomotiva, com o placar de ontem, está na segunda colocação. E agora o time que está nos... Não estou lembrando. Tem um time que está atrás da gente, em terceiro colocado. Ainda tem o segundo jogo para fazer. Mas para nos passar, eles precisam ganhar de 63 pontos de diferença. É o Cruzeiro, não? Não é o Cruzeiro, não. O Cruzeiro está lá embaixo. O Cruzeiro está perto para... perdeu o é... e banido também do campeonato por irregularidade. Cruzeiro tá perigando não se classificar para os playoffs, pelo que eu vi. Vou ver se eu acho essa informação. Tá perigando ser desclassificado do torneio. Ah, por quê? Irregularidade, que é inscrever o jogador fora do prazo, não tá mal conseguindo. Ah, não vi essa treta. Ah, mano. Mas a chapa tá quente. Então. Olha, Abrão, próximo jogo, pode botar lá que eu vou lá cornetar lá com a bodega lá. É só falar com uma semana de antecedência. Vou levar o Sérgio também, os dois muito sóbrios lá trabalhar. Isso aí. Opa, aí fechou. Muito bem. Enfim, tem um outro time aí que tá na caça do América. Não sei se são os Bulldogs aqui. Eu não vou lembrar agora, gente. Mas enfim, depois vocês dêem uma olhada lá na página do Campeonato Mineiro no Facebook. Vocês vão ver a classificação bonitinha. Mas é isso. E, gente, foi um placar mais do que elástico? Foi. Playoff vai ser diferente. A gente, claro, precisa apoiar. O Locomotive é um grande time. É um trabalho sério, é feito há muitos anos. Como está descrito na coluna do Alisson de sexta-feira passada, lá no decadentes.com.br. Se você não leu, vá lá e leia. Mas essa etapa de classificação é meio que as meninas do futebol feminino disputando com os times locais de Minas Gerais. Não tem muito adversário. Vai ter o Atlético lá nos playoffs, vai ter ali outros times que fazem frente, mas o Paranaense Miners é um time lá de São Sebastião do Paraíso que não tem muito recurso, é um time que só existe há 3 anos, e isso não é tirar o mérito do Locomotivo da Vitória de jeito nenhum. Jogou todo mundo direitinho e tal. Houve até possibilidade de fazer muito mais do que 75. Mas, dando parabéns à Locomotiva, a gente precisa entender também que o Myers também está de parabéns por ter vindo e com um time que só existe há 3 anos, que viajou a madrugada inteira de busão e foi direto pro jogo para enfrentar debaixo de um sol de domingo de manhã o Locomotiva. E ainda fez um jogo leal, fez um jogo. O Jair, tá tudo bem, hein, Jair? Tudo bem, tudo bem. Ah, então tá bom. Tava caindo os equipamentos aqui. Tá mal. Tô vendo. Parabéns, então, também ao Myers, que veio e fez um jogo muito leal. E parabéns ao Locomotiva. Tomara que a gente já consiga essa semaninha de folga aí para encarar aí, sim, os pesos pesados nos playoffs. Muito bem. O que mais? Temos mais assuntos para hoje? Deixa eu ver comentários. Eu tenho. Aqui. Deixa eu falar aqui que eu tenho uma listinha boa aqui ainda. E o tempo nosso já está correndo. Queria falar do Marquinhos novamente. Deu muita mobilidade, mas isso eu já falei. Então já vou deletar aqui. Queria falar das ações de marketing ontem. Muito legais. A gente às vezes esquece de parabenizar e não podemos esquecer. O América fez uma tarde e noite ali muito bacana, com entrando a galera antes, deu ali as 4 mil latinhas de cortesia, aí já foi uma ação do patrocinador, né, juntamente com o copo. O copo era brinde, né, hoje houve muita polêmica lá no grupo do Decadentes, mas a minha visão é de que o copo é um brinde, gente, então brinde a gente não pode também exigir coisa demais, não. E tinha gente exigindo que o sócio tinha que ter prioridade. É só entrar antes e pegar fila, gente. Funciona. O verdadeiro americano, muito americano verdadeiro, não recebeu o copo e tal. A minha opinião é de que os horários foram divulgados antes, foram cumpridos. Quem chegou antes? Eu posso fazer até uma observação. Esse negócio de americano de verdade vai pra puta que pariu. Outro isso ainda é lamento, eu sou mais americano, vai pra merda, eu sei que acho que é. Isso não, ainda tá é falando, visão, isso calma, ainda calma. É aquela visão de que o copo é tem que chá demais, gente. Tá. Isso ainda é aquela visão, na minha opinião, de que o americano ele aprendeu com o tempo, talvez por ser um clube de torcida pequena, ele aprendeu a ser mimado demais, ele acha que tudo ele tem que ter prioridade, que tudo tem que ser feito primeiramente para ele. Se a gente quer crescer e quer ver essa torcida crescer, a coisa funciona mais ou menos assim. Não com, as, com, os outros, com os outros times de torcida maior, quando cê, eu me lembro do ano passado, a partida contra o CRB, muita gente ficou puto porque não conseguiu ingresso. com outros clubes de torcida maior, isso é muito comum. Você não consegue comprar o ingresso para todas as partidas que você quer, tudo aquilo que é distribuído, às vezes você não consegue pegar, é assim que funciona. Então, de repente, como o Jair falou muito bem numa outra vez, de repente sejam dores do crescimento. Nossa torcida está crescendo, a nossa presença, pelo menos no estádio, está crescendo. A gente tem duas partidas na Série A com uma presença bem bacana de torcedor. Então eram 4 mil latinhas, provavelmente eram 4 mil copos. Do copo eu não tive a informação, mas deve ser a mesma coisa. Foi divulgado o horário, que era 6h30, 7h30. Eu cheguei na Independência 6 horas, compreendo perfeitamente quem não chegou. Era um dia útil de trabalho, apesar de ser emenda de feriado. Eu ainda estou de férias, volto a trabalhar amanhã. Então eu tive tempo, cheguei a tempo, fui lá, peguei meu copo e tal, não sei o quê. Na hora que eu fui enfrentar a fila de novo, já estava uma fila enorme, não peguei mais, mas também não vou reclamar. Então, acostume-se com isso, gente, e que isso vire rotina pra gente, que o estádio fique sempre cheio, que a gente tenha problema pra comprar ingresso, que a gente tenha problema pra pegar cerveja grátis, que isso vire rotina pra gente. Mas no mais, as ações de marketing, muito legais, uma queima de fogos bem bacana, o pagode passou despercebido, já viu aí o comentário também da Tel, que parece que não viu. Tinha uma banda, gente, que era uma banda até legal, tava tocando outras músicas, só que adaptando pro ritmo de samba lá. E tava interessante lá, era entrando ali no portão 3, tava virando à esquerda naquele bequinho onde fica vendendo pipoca ali. Então a banda ficava ali, mas parece que ficou meio escondido. Vestiário, você tá falando ali? Do lado do vestiário, virando isso. Pro lado do vestiário. Assim, eu não peguei o copo ontem, por exemplo, opção. Eu não quis entrar no jogo pra pegar confusão. Sim. Você tem que entender isso, cara. O horário tava lá e tava programado. A pessoa que quer o copo, entra e vai pegar a fila. Sim, mas a gente. O ponto é esse. Eu acho que não é porque não pegou o copo que a gente não. A gente tem que valorizar essas ações de marketing que estão sendo feitas no América. Se Deus quiser que não dê para todo mundo nos próximos também. E outra, essa bodega. E outra coisa também. Ontem, atrás do gol, tava bem cheio. Um dos poucos jogos que eu fui do América com atrás do gol bem cheio. Muito por causa da torcida das crianças, né? Do programa da prefeitura, do estado, não sei. Isso, que é muito legal pra gente. Pra um clube que quer ver a sua torcida crescer novamente, eu sempre digo isso, tem que ter ação com criança demais. E tava bonito de se ver. A Barra 1 ali atrás. Os ônibus indo embora das crianças? A alegria do povo? Menino gritando, cantando com eles. Os adultos também estavam gritando. Tá todo mundo feliz. Tem muita gente também que não tem condição de ir no jogo, vai no jogo, fica na alegria. E é um trem simples, assim. E ajuda o time no final das contas. Sim, mas aí deixo aqui esse meu elogio à galera do marketing, que tá fazendo trabalho com bastante vontade, com bastante criatividade, sempre com muitas promoções, e tá conseguindo, nesses dois primeiros jogos, conseguiu fazer o América se sentir realmente em casa, jogar em casa na Série A. E isso faz todo sentido, porque a gente não pode ser aquele time, entre aspas, que joga em estádio neutro, não. A gente tem que ter a nossa pressão ali também, e ontem a gente conseguiu fazer isso. Meu último assunto aqui da minha listinha é também para falar de um jogador individualmente, falar do Carlinhos. Carlinhos ontem também fez uma partidaça. Ele é muito inteligente nas triangulações, tanto quando caía Marquinhos do lado dele, quando caía o Ailon do lado dele. Ele facilita as jogadas, tanto para ele passar pro atacante que tá ali do lado, quanto para ele receber. Ele é mais inteligente para jogar ali na frente, e aí vira e mexe, ele sai em condição de cruzar. E também de finalizar, que ele também de vez em quando corta pro meio ali em condição de finalizar. E um comentário, Alisson, ele puxa o lateral. Como ele sobe, o lateral defensivo, ele puxa o cara pro lado dele. Então sim. Isso acaba abrindo espaço para um ponta ali. Sim, então, ele tem jogado muito bem. Acredito, o Wenderson tem muito a coerência de quando o jogador sai por contusão, ele costuma voltar com esse jogador, mas acho que dessa vez vai ser difícil voltar com o Giovani. Futebol por futebol, que o Carlinhos tem jogado é muito suficiente para que ele se torne lateral titular. Tô curioso para ver o que ele vai fazer com essa dor de cabeça aí com o Giovani. A minha preferência é pro Carlinhos, até porque achava acho o Giovani um jogador um pouco mais desligado e mais vulnerável defensivamente. Então, deixo aqui também meu comentário positivo sobre o Carlinhos. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário, Sérgio Tavares? Só fechando aí o que o Alisson falou do trabalho do marketing e tal, lembrar que nós botamos 9.453 pessoas ontem. Quer dizer, se o América está fazendo seu papel certo, porque eu acho que tudo, uma coisa está sempre amarrada na outra, né? Uhum. Não adianta também o marketing funcionar bem e o time tá uma bosta. Não adianta o time tá bem e a torcida não comparecer. Tá? Então uma coisa vai amarrando a outra. O América está fazendo o time direitinho, nós estamos conseguindo jogar bem. O marketing está fazendo as ações sensacionais, que a gente só tem elogio aqui, e a torcida está comparecendo e está participando da festa e tal. Então, nosso ano está bonito demais. E além dessas ações todas ainda teve a ação que eu ganhei. Ai, bom demais, rapaz. Ganhei um fone, um... Isso é marmelada, hein? Um espírito, Xavier. Isso é marmelada, marmelada. É marmelada. Fala de marmelada. O Romano e o Tatiá ficou falando isso comigo lá. Certo, aí é marmelada. Não tem nada disso, não, tá? Não, botei não. Botei na no Twitter, ficou sorteado. Muito bem. Marmelada, vou fazer a denúncia aqui. Não foi o caso do Sérgio. O Sérgio ganhou por mérito. Isso é um sorteio da Caixa. E até onde eu sei, a gente não tem nenhum relacionamento da Caixa, pelo menos nós decadentes, para receber esse agrado. Só dívida. Só dívida. E, inclusive, eu tenho algumas com a Caixa. Mas uma denúncia deve ser feita. Porque houve também uma segunda promoção e nessa não tem como não haver acusação de marmelada. O perfil de cheerleaders do América no Instagram fez uma promoçãozinha também. Se eu não estou enganado, o prêmio era um kitzinho com squeeze também, algo muito parecido. E quem ganhou foi o quarterback, o senhor Abraão Coelho, que já esteve aqui nesse programa, defendendo locomotiva. E eu preciso agora ser coerente e dizer ao seu Abraão que, por favor, se... Ele teve um vestido de cheerleader? Será que é esse que aprenda? Na hora que eu vi, eu nem, vou ser muito sincero, nem participei da promoção, mas na hora que eu vi o resultado, eu falei, não, aí não. Que é coisa mais clichê que o quarterback ganhar o prêmio da cheerleader? Não dá, gente, me ajuda. É que foi ele que fez sorteio. Sérgio, te interrompi, o que mais você tinha aí? Não, era isso, era só falar da torcida mesmo, que foi um show, foi sensacional. Muito continuasse. Bem. Seu Jairo Viana, deixa eu aumentar seu volume aqui, que os trem estavam caindo aí na sua casa, eu baixei. Diga. Tá. Não, só queria comentar uma coisa dentro ainda do marketing aí. Eu acho que cada dia que passa, eu acho que faz mais sentido para um americano ser sócio-torcedor. Sim. Eu acho que o nosso Onda Verde, assim, a gente teve uma promoção recente aí, por exemplo, o café com o Anderson e tal, que eu fiquei torcendo pro Sérgio ganhar, pô, o cara ia ficar emocionado e tudo, mas a gente tem um sócio-torcedor muito bacana, que tem um preço muito razoável em comparação com outros equivalentes aí, né, e às vezes eu vejo o pessoal falar isso, porque tá difícil comprar ingresso, porque não sei o quê, cara, a solução para isso é você participar mais da vida do seu time. E eu acho que o primeiro passo para isso é você fazer um sócio-torcedor. A gente tem sócio-torcedor de R$30, de R$40. Então eu acho que o primeiro passo para quem reclama dessas dores do crescimento que o Alisson lembrou aí é isso, é começar a participar mais. Eu tenho essa opinião e eu acho que é bem interessante para quem tiver afim disso começar a pensar seriamente nessa ideia. E se eventualmente qualquer um dos senhores que nos ouve está falando, mas eu não quero crescimento, eu vou lembrar aquilo que nós falamos ano passado, ou ano retrasado, não sei. Lembre-se dos anos 30, viu, gente? Gente, crescer ou morrer, não tem exatamente, jeito. Exatamente, não é uma escolha. É. A gente não tem como escolha manter o América do tamanho que ele é. A gente precisa crescer. Se a gente quiser o América para nós. E mais do que isso, para os nossos filhos, netos, para todos aqueles que um dia virão, tenham a mesma alegria que nós temos com a América e as mesmas amarguras, nós precisamos crescer. É algo necessário. É uma condição que não tem como fugir dela. Certo? Então é isso. Tem mais alguma coisa final? Tem um comentário da Theo aqui, ó. A Theo diz o seguinte: o Sérgio não tomou café com o posto Ipiranga, mas pegou, aí eu me assustei, mas aí ela continua, pegou um autógrafo dele ontem. Pegou o autógrafo dele ontem, Sérgio? No negócio do Marte lá que eu fui sorteado, então nós assistimos a entrevista do Anderson lá, a coletiva. E aí você levantou a camisa, exibiu a teta esquerda e pediu pra ele assinar. Não, pra ele. Eu tava com a bandeira da turma do fundão, estendi pra ele, ele meteu lá, porque a gente tá fazendo uma julgada pedindo para os torcedores agora esse ano colocarem na bandeira os desejos que eles querem pro América esse ano. Então eu falei com o Enes, coloca aí o que você quer para o América esse ano. Ele falou um ano de muitas conquistas e botou o Anderson lá. Muito bom. Sérgio, ele lembrou de você pela entrevista que a gente fez com ele? Acho que lembrou. Não falou nada, não, mas acho que lembrou. E o Romano estava lá também, ainda brincou. Isso é maracutá e tal. Então acho que lembrou. Entendi. Muito bem. É isso, senhores. Vale Colatina, é verdade. Só ia puxar aqui que o Marcos Neto tá falando que ele não bebeu nenhuma no jogo, que tá de ressaca porque chegou atrasado. Falaram que o Cruzeiro, você é jornalista, nós não somos jornalistas, que não gostam de matemática. Você sabia que eu se também somar a sua idade com o número de goles, goles deve ser gols, né? De gols das Marias no Brasileiro, vai dar a sua idade. Incrível isso, hein? Olha aí, ó. Muito bem. Ele tá tão ressaqueado que o corretor dele tá mudando gols por goles. E aí, tipo assim, quem também tiver precisando aí de um ponto, precisando de Sky, de Claro e tal, pode procurar qualquer cruzeirense aí, porque eles têm um ponto. Muito bem. Muito bem. O Zé Alves Aguiar comentando aqui que já renovou o sócio dele. Quem tá pra renovar, gente, dá uma olhada aí. Se bobear, antecipa um pouquinho aí, porque já teve comunicação de que acho que mês que vem haverá reajuste, não é isso? Todo ano tem, gente. Fazer o quê? Muito bem. Então vamos para Bala e Colatina. Rufem os tambores. Eu já vou puxar aqui no drive. Cadê? Os tambores? Os tambores. Não, puxar... Meu Deus. A sonoplastia não é o forte desse programa, é. Definitivamente. De repente eu me arrependi. Vamos lá. Tá aqui. América e Vitória. Voto popular, começando com Colatina, que é o mais complicado, porque todo mundo jogou muito bem. Mas até que foram vários votados, mas tem um aqui que foi o campeão. Vamos lá. Com 3,2% dos votos, nós temos 5 empatados. Anderson Moreira, adivinha quem votou? Gerson Magrão, Rafael Moura, Luan e Zé Ricardo. Todos, até o Zé Ricardo, gente. Que absurdo. Coitado. Entrou os três que entraram no jogo, né? 15 minutos em campo. Vou te falar, o Rafael Moura fez gol, ainda levou voto também. Tá bacana, viu? Tá de parabéns, galera. Bom, esses empatados com 3,2. Com 6,5% dos votos, Jori. Né? Surpreendente pra mim. Que isso. Com 12,9% dos votos, Leandro Donizete, tá aí a expulsão, tá, compreende-se. 19,4% dos votos, Juninho, mas o grande vencedor, o grande Colatina, o perdedor, no caso, né? Com 45,2% dos votos, Ailon. Ailon leva o Colatina, galera. Uma coisa que nós não comentamos, e acho que a gente nem conseguiu fazer porque o seu Alisson tava de férias. Mas a gente pretende fazer uma coisa aqui no Campeonato Brasileiro. Nossos votos de Colatina, os votos qualificados de Colatina, não faz o menor sentido que eu vou falar agora, porque o Jair entrou. Eu tava indo buscar seu voto no WhatsApp, Jair. Mas é bom que eu já comento. O Jair não ia participar do programa hoje, e ele mandou pra gente, no nosso grupo da administração do Decadentes no WhatsApp, os votos dele. Então isso é uma coisa que nós vamos fazer em todos os programas, em todos os jogos do Brasileirão. Mesmo que eventualmente alguém não participe do programa, serão os nossos 5 votos qualificados, além o voto da galera. Certo, senhor? Só para que tenha, né, um peso mais equilibrado em cada uma das votações, já que a gente elege o melhor do ano ao final por causa disso. Então, Jairo, já que eu ia falar do seu voto, começa aí. Quem que é seu Colatino? Ah, meu Colatino é o Ailon, que apesar de estar do lado invertido na última partida, não jogou nada, muito pouco participativo. E assim, ele foi o pior de ontem. Não é que ele foi os péssimos dos péssimos, não, mas ele foi o pior de ontem. Muito bem. Corneta, Não, foi o Ilon também. É ruim quando o time joga bem, você tem que escolher alguém que jogou mal, né? Mas vamos pegar. Apesar que o Magrão é o Magrão. Gosto de votar no Magrão. Eu sou fiel. Magão entrou aos 46 do segundo tempo. Péssimo, péssima entrada, velho. Ele entrou devagar, sonolento. Terrível. Tá bom. Com o Sérgio. Eu concordo com o Corneto. Todo mundo jogou bem e aí você fica sem. Eu vou votar no Ilon pela... tenho ninguém para votar. Não acho que ele foi péssimo. De todos, eu acho que ele foi o que ficou mais abaixo. Muito bem. Alisson? Mesma coisa. O coletivo funcionou bem demais ontem. Mas analisando individualmente, o cara que destoou um pouquinho disso aí foi o Ilon. Tudo que ele estava tentando, não estava conseguindo. E acho que também pesa um pouco o fato do Marquinhos do outro lado ter ido tão bem, né? Aí fica mais nítido que o Ilon não funcionou ontem. Não acho que é um problema pro campeonato. Ele tem futebol para reverter isso, mas ontem realmente ele não funcionou, não. Muito bem. Já está definido que é o Alisson. Que é o Alisson. Mas Ilon. Caramba. O Ilon. Mas eu voto o Alisson também. Eu vou votar no Alisson. O Alisson. Meu voto é no Alisson, porque ele que deu o cruzamento pro gol do Vitória. Viu? Não faça mais isso. O Ilon levou isso, gente. Vamos falar de Bala, então, que é mais divertido. Bala também tivemos muito votados. Mostra também que o time atuou bem. Deixa eu ver aqui. 3 empatados com 3,2% dos votos. Foram eles Juninho, Rafael Lima e Norberto. Juninho, melhor da partida, gente? A que ponto chegamos? Empatados com 6,5%, Messias e Carlinhos. Com 9,7%, Anderson Moreira. Com 29% dos votos, Marquinhos. E com 12%, 38,7% dos votos, Serginho, eleito bala da galera. Eu vou começar, vai ser Serginho, né? 2 assistências, jogou muito bem a partida inteira. Pensei em tirar o bala dele, o meu voto dele no bala, em razão daquele gol que ele tinha que ter rolado pro He-Man, naquele momento de sufoco final, o terceiro, que tamparia o caixão do Vitória. Além de tampar o caixão do Vitória, alinharia o resultado do placar ao meu palpite de 3-0 no bolão. Então, por ele não ter feito isso, eu quase tirei o voto de bala dele. Mas ele foi o melhor em campo, indiscutível, eu levo meu voto. Alisson? Eu cravei no bolão ontem, viu? 2-1. Meu voto... ontem, muitos destaques, cara. Muita gente foi bem. O Jori, pra mim, votaram nele aí como colatina, mas moleque foi bem demais. Moleque tá tendo um início de carreira muito promissor. Carlinhos, muito bem. Messias, muito firme novamente. O Juninho achei que foi bem, o Leandro Donizete já falamos bem dele também, e do meio pra frente ali, com exceção do Ilon, todo mundo funcionou, apesar de eu achar que o Rafael Moura fez o gol, e não muito mais coisa do que isso. Mas, dentre esses vários que jogaram bem, pra mim a dúvida fica entre Marquinhos e Serginho pelo jogo de ontem, mas eu também vou de Serginho. Muito bem, Sérgio. Para mim foi o melhor dentro desse conjunto aí. Ele se destacou mais ainda. Até pensei em votar no Leandro Donizete. Teve várias pessoas, inclusive, que falaram: ah, Leandro Donizete é o bala e tal. Mas acho que a expulsão tira um pouco de conta. Apesar de eu achar que foi um tanto exagerado. Eu não daria um amarelo no segundo lance. Mas beleza. Ô, Sérgio, aí fica uma dúvida no ar. Esse talento todo para jogar a bola é algo que vem do nome? Não. Responde por ele. Isso. É melhor eu não responder, porque eu não quero mentir. Corneta. Bom de Serginho, tá bem? Tá ajudando bacana, jogou bem, movimentou. Vai, Serginho, mesmo. Muito bem. Seu Jairo. Não, eu também vou de Serginho, jogou muito. Mas como eu até mandei no voto no WhatsApp, eu acho que tem que lembrar também o Norberto. O Norberto jogou muito bem ontem, recompôs melhor a defesa, fechou a Avenida Norberto, botou lá uma blitz lá e evitou que, que a Avenida ficasse assim, a Deus dará. Então, assim, eu acho que merecia também, mas eu vou de Serginho hoje. Muito bem. Então, Serginho. Novamente, o Henrique deve ter mutado o microfone dele. Pois é, porque ele não estava mudo. Aí, quando o Jair terminou de falar, eu apertei o botão para desmutar. E aí eu mutei. É isso que eu faço, gente. É, só chega essa hora, a idade é uma tristeza. É, o que, que eu tava dizendo? Serginho, então, bala da rodada, tá aí anotado, acompanhando também o voto da galera. E, por fim, eu não sei por que cargas d'água eu já botei o placar do resultado da partida no bolão, mas ela não tá registrando aqui. Só porque eu gravei. É, deve ser porque que você cravou, deve ser um complô, Alisson. É, enfim, eu vou tentar descobrir, viu, gente, mas... Não prometo nada, não. Era para estar funcionando. Isso não aconteceu com a gente no teste. Próximo jogo, sábado, em São Januário, enfrentando o Vasco. Vasco joga meio de semana, Libertadores? Joga. Cruzeiro. Joga, né? Joga. Pois é, vai ser um joguinho que vai ser bem desgastante para eles. Quem sabe a gente consegue voltar do Rio, pelo menos com um pontinho. E mais lá. E mais do que nunca torcer para o Vasco vencer o Cruzeiro, porque aí o Vasco mantém esperança na Libertadores e pode poupar contra a gente. Exatamente. E vai ser muito divertido ser ganhando o Cruzeiro, né? Convenhamos, né? Tá bem. Só pela vitória. Quem vai estar lá, Jairo? Eu. Já passagem comprada, já tô tudo preparado para ir para São Januário. Meu esposo já tá feliz que vai pro Rio. Todo mundo tá feliz. Ô, Jairo, faz umas lives lá, seja o nosso repórter. Pronto. Vou encontrar com a turma do Fundão lá naquele naipe. Maravilha. Todo mundo conhece. E a gente é lá em São Januário. Sérgio Tavares, tem algum recado final? Tem, eu só esqueci de falar aqui, lembrou aí do bolão. Nós entregamos mais um prêmio do bolão do ano passado, ontem também. Encontrei com o meu amigo Daniel Camargo e ele recebeu o brinde, que vocês já conhecem. Tá em vídeo, nós já postamos, também acho que não postei não, né? Eu vou postar isso no Facebook. Acho que você só mandou no grupo. Então pronto. Então vejam lá no Facebook o vídeo. Colunas do site, continuem acompanhando. Tivemos aí a coluna do Jairo pelos 106 anos do América. Temos lá a coluna do Alisson falando locomotiva. Mais virão. E é isso, gente. Celebrem o aniversário. Celebrem mais essa vitória. Curtam a Série A, diria Ramon Gregório. E domingo que vem, depois do jogo contra o Vasco, a gente volta para fazer mais esse programete. Certo, senhores? Então é isso. Todo mundo dando tchau. Vamos desligar essa bagaça. Falou. Falou. Falou, moçada. Abraço. Falou, quebrada. Até mais.